Acha que seu som é bom? Corre não, concorrência. Vem cá. Módulo Startups. A tecnologia é nossa. A alegria é sua. Potência e qualidade é Tarumps e ponto final. E ponto final. A tecnologia é nossa. A alegria é sua. Módulo Startups, especial alta voltagem. Ei, covarde, tira essa tranqueira daí, porque agora a pancada vai comer seu inútil. Ultravox, especial de racha. Módulo Starão. A pancadaria está aqui. Ultravox. Esse sim faz a festa. Aqui a lapada é forte. Ei, seu mané, vai encarar? Acha que seu som é bom? Você aí, você mesmo. Não adianta roubar músicas, seu DJ de bosta. Ultravox, toca forte.